Essa é Juliette, 6326. 6326, mantém a posição antes da Juliette, devido à aeronave da TAM que puxou no pátio 4, ou no pátio principal, deve estar pronto para o ataque. Só alguns instantes. Gente, estamos aqui, 6326. 3.000 pés, sim. Táxi à direita, ponto de espera 1895, ajuste no 015, boa viagem. 015 agora, é 326, Juliette, para o portão 01. Juliette, portão 01, 6326. C5626, voz Duna, desça para 2.000 pés. Duna, desce para 2.000, 5626. Duna 966, passa Duna, completa aproximação, torre 98, desce para 95. 95, obrigado, bom serviço. Confirme, chama a torre, Butan, 3.093. Ainda decola sem parada, está autorizando a 3. Afirma. Autorizado o alinhado, decola a pista na 0, vento 190 graus, 08, nós estamos autorizando na 3. Ah, sim, decola na 0, autorizado sinal ILS, XA, pista na 0, reporta estabilizado. Reportará estabilizado. Guarão no 5, vetoração para sequenciamento, vai manter a presente proa, proa 035. Seu limite será a magnética 100 de Simbra, agora 15. Motor 035, limite magnético 100 de Simbra, agora 15. Firmo, agora 15, desça para 3.000 pés. Altímetro 104. 104, agora 1966 na escuta da torre. 1966 na escuta da torre. 51, alternando 1-3-3-95. Recife 1-2-5-1, 1-3-3-9-5, 1-5, boa tarde, bom trabalho. Uno 966, controle. Luna 966, na escuta da torre. Gol 1966, na escuta da torre. Torre Gol 1966, baixado e travado, campo aviso. Gol 1966. Livre pouso, pista na 0, vento 180 graus, 08, nós. Livre pouso, gol 966. Tan 3193, decolando as 35, chama o controle em 20.8. 208, vai chamar o Tan 3193. Limite magnética 110 de cima, aguardando a próxima proa para o localizador. Limite, 110 de cima, Guará 15, desça para 2.000 pés. Controle Salvador, TAN 3193, decolado transfer. TAN 3193, sub mantém nível 360, saída da EL, vigilância. Da EL 360, TAN 3193. C5626 estabilizado. C5626, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 1895. Torre Salvador, triple 5626. Triple 5626, boa tarde, pista aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. Ciente, aguarda pista livre. 9 6 6, solas 37, libera a direita, chama o solinho 21 decimal 9. 219. Alugou 966, livrando. 966, ataque civil, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Brasília 4298, do you call Salvador Approach? Brasília 4 miles northeastbound of Salvador VOR. Radio services 1080, the contact now Aracaju Approach 120.3. Guarauno 5 estabilizado? Estabilizado, resolve, Guarauno 5. Completa aproximação, torre 198, decimal 9. Flores Salvador, boa tarde, DP 5240, sentindo a informação Tango. DP 5240, aciona a identificação, vou na pro hoje. Para interceptar a chegada Mari, reporte no ideal de descida, trip 5240. Voando na proa de TAP, reporte ali na ideal de descida, trip 5240. Já descendo para o 150, liberado para o centro de descida. Desça para o nível 050, altímetro 1015. Para o 050, 1015, trip 5240. Aproximando Juliette, gol 966. Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 966. Torre Salvador, boa tarde, Guará 15. Guará 15, boa tarde, continua a aproximação, bate pista livre, ajuste no 015. 015, agora é no pista livre, Guará 15. Trip 5626, sol 840, libera direita, chama o solo em 121, decimal 9. Direita 129. Salvador, 35626. Siga, 5626. Livrou, ataque foi Delta. Cliente, 5626, está autorizado Alfa, Kilo, provavelmente posição 02, parte 3, fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, ficar atento. Na 3193, chame centro Recife, na 251, alternado na 33, decimal 95. 251, 133, 95, da 3193. legal, que lugar vai ser? Femi? Não, eu não copiei. Poderia confirmar, por gentileza? Para que horas o quilo que aberto é? Guará 15, São Luís 43, autorizado backtrack, reporte livrando no hotel. Guará 15, confirme o pátio. Tente Guará 15, autorizado backtrack pela pista, tente ao viatura Paulo Mendes. Lateral da ficha. Mike, Mike. Paulo, já tem autorização do 61142? Afirmo, já tenho, guarda-copia. Tá pronto. Ok, o Kilo Quebec Serra, a DLA foi 17,50, não é isso? O Kilo Quebec Serra, o senhor sabia, o tinha outro plano de voo anterior à STHG que foi feita para 17,50? Tem, fecha 4, caixa livre, agora 15. Pronta a cópia, Quebec Serra? Salvador, Cairu, mil pés, decola, dono 7, curva direito, corredor axé, 208-0153, aqui do Quebec Serra. Pro Aduna, é, somos o número 1, por favor, senhorita? Afirmo. Grato. Então, livre de restrição de velocidade, então. Velocidade do seu critério, 35240, desço para 2000 pés, altímetro 1095. Descendo para 2000, 15, 35240. Grátis, senhorita. Azul 4065, aguarda a cópia, ajuste no 015. Tá passando o quilo que é da Serra, boa tarde, livre cena Chantax. Serra Golf, confirme o horário do plano. Papa Romeu, Mike Serra Golf pra que localidade? Ok, o Mike Serra Golf, eu não tenho nenhum plano do senhor para 17h35, confirme. Ok, eu tenho o plano aqui somente da... O destino que se saiu foi Serra Novembro, que é Back Uniforme? Isso na zero, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado, tipo 5240. É, eu só tenho esse plano de voo mesmo da sua chegada aqui em Salvador. O seu plano de voo pra Maceió eu não tenho não, não tenho nada do sistema aqui. Não tem coordenada para isso. É pra dizer que tenha, não tenha chegado aí o plano de voo, o Salvador para Maceió, se o senhor fez em conquista, né? Poxa, na minha 142, tá pronto, copy? Pronto. Salvador, Recife, 350, para o 858. Decola, pista 10, curva esquerda na Pucaracaju, controle 1208. Transponda 5124 ou 6142. 350 Salvador, Aperista 58, decola 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1208 controle, 5124 transponda. Correto, portão 5, chame pronto, 6142. Chorão. 4065, copia. Nossa cópia, o azul 4065. Salvador, Campinas, 340, Pêsulo 16, decola pista 10, curva direita da Eule da Motiva. Controle 120-18, transponda 5153, o 4065. Obrigado, senhor 40, Campinas, Pêsulo 16, curva direita da Eule da Motiva. 3, 4, 0, 5, 5, 3, o azul 4, o controle é 1208, chame pronto para puxar o trono. Salvador, boa tarde, 2009. 2009, aguarda a cópia, o ajuste no 095. Prepare a Dael Coral. Dael Coral, aguardando cópia do 2009. Ok, então eu vou coordenar com a Salesp, vou esperar a chegada do plano, ok? No Salvador, boa tarde, gol 1967, está no 02, frente da Tango, autorização Galeão. No 967, aguarda a cópia, o ajuste no 095. E 15, aguardando. Estabilizando o Nokia, Trip 5240. Trip 5240, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 1895, Trip 5240, boa. Boa tarde, Trip 5240, estabilizado no lado. Trip 5240, ajusta na 095, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Trip 5240. Salvador, boa tarde, gol 9845, dá tempo, solicita Aracaju. Quatro, aguarda a cópia, ajuste no 095. No 095 agora. Tchau. Yeah. O Salvador, o 6142 aqui é a posição a 5 para pushback acionar. Autorizado, chantar. Trip 5240, cheque o trem. Vento 170 graus, 129, pouso autorizado na 0, trip 5240. Livre pouso pro trip 5240, agora baixar a travada. Salvador 2009, é possível realizar o pushback e posterior cópia da autorização? Tá pronto pra cópia? Pronto, cópia. Salvador Ilhéus 240, via Golf 677, decola a pista no 0, curva à direita da El Coral, controle no 208, transponda 5150, Gol 2009. Autorizado Ilhéus, nível 240, Golf 677, decola a pista no 0, curva à direita, saída da El Coral, controle 120.8 e o transporte 5150, Gol 2009, está pronto para possibilidade de acionamento na posição 10. Portão 10, autorizado, chame táxi, coordene com a infraero, ok? A retirada do pushback devido à obra no aeroporto, ok? Ok, em coordenação, está autorizado, chama táxi, Gol 2009. 1967 da Gol, portão 2, está pronto para a cópia? Está pronto, 967. Salvador Galeão, 360, pesado 10, decola pista 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Controle 120.8, transponda 5154, o Gol 1967. 360 Galeão, atualizou 10, da El Leda Motiva, decola da 10, curva direita, 208, controle, 5154, transponde. 5154, portão 2, time pronto, 1967. Estamos prontos. Bravo, November 2 Papá, decola da pista 17, para o corredor chefe. 240, Alfa Quilo, pátio 3, posição 03. Alfa Quilo, pátio 3, posição 03, 5240. Salvador, azul 402, para o que você está no 28. 28, aguarde, 4065. No Quebec, se é decolado ao 55, controle 20.8. 208. Está pronto para o táxi, a bordo temos 155-330 Natal. 6142, livre táxi em frente, pátio, Índia, Alfa, ponto espera 1895, ajuste no 095, tenha uma boa viagem. Obrigado, atendi o táxi quente, ponto espera 1895. Boa tarde, Papa Tango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, fica atento ao helicóptero. É, na proa de Farol Itapoma, tendo que pés, vai o Mike Eco Delta. Tem tido tráfego no visual com mesmo. Já pode visual com mesmo, Kilo Quebec Serra. É bom, para. Salvador, tem a novembro Mike Lima, nível 075 visual, vai decolar da 197 com curva à esquerda. Vai ingressar no corredor forte, 1000 pés, restrito, aguardando a sessão do controle. Chama Salvador em 1208 e o transponder é o 5170. O Mike tem agudo. É forte, para lá. Controle, posso chamar a Tony? Aguarde, Mike Cudeta, aguarde o Kilo Quebec Serra reportar avistando. Único parte da lata? 1895, ajuste no 095, boa viagem, Mike Terra Golf. Para o táxi, Gol 2009, 83 a bordo, alternando Porto Seguro com 2 horas e 57 minutos. 2009, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, Ponte Espera, 1895, ajuste 905. Tenha uma boa viagem. Tenha uma boa tarde. Pátio, Índia e Alfa, Ponte Espera, 198, decimal 95, com ajuste no 095, gol 2009. Muito obrigado, bom trabalho. 4065, Aurelio com a equipe de solo, após o gol passar a retaguarda, está autorizado o portão 8 em parte. Portão 8, camarada, está autorizado a retaguarda, está após o portão de gol, camarada, está do quartel 65. Solo gol no 967, está pronto no 02. No 967, aguarda a cobra, portão 2, o ajuste no 095. Já confiou, senhor, é para pushback e acionamento. No 060, chegar a malha no 0159, 0144. Quilo que deve ser, mantenho o corredor aqui no meu pé, poste no farol da barra. É para o farol do farol. Gol no 097, desça para 2, meu pé é autorizado a final do procedimento LSX-UE, reporte habilitado no localizador. Desça para 2, mil, autorizado LSX-UE, gol 097, está fazendo desvios? Alguns concentrados, é o único. A gente confirme apenas a autonomia até estimar de voo. Clear de bomb. Arrival de descent para level 050, que início a 015. Pouso bastante checado. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta avistado. Pouso autorizado. Capseiro 197. Vento no 80 graus. 109. Mike Eco Delta. Delta. Chanel 6142. Decolado 1800. Controle 1208. 20842. Torre Salvador, boa tarde, gol 2009, ponto espera, pista 10. Alim mantém 10, gol 132009. Alim mantém pista 10, gol 2009. Táxi, táxi azul 4065, ponto espera 1895, quando pronto o ajuste no 095, vem a Índia, 4065, é uma boa viagem. É, nasceu escuro. Xané 6142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, PUCA, 42. TAN 3192, direto Duna 3, meu pé do QNH no 095. Duna 3000 no 095, 2009, decolagem 190, vento 190 graus 109. Decolagem autorizada, pista 10, gol 2009. Mike Eco Delta, solo aos 01, liga direita ao Oscar, estação na frequência livre, boa tarde. Não Golno 967 seriam estimados para nós? Só o azul que está passando agora o setor 1 do pátio principal, mas 10 segundos. Ok, não sei se tudo. Diretor, clear to deviation, report to finish, maintaining bom arrival. Copy, maintaining the bom arrival vertical, diretor. Alô, azul passou, 967 está autorizado? 967 pode iniciar, sentar. Como está? 7314, está seguindo o tráfego 12 horas 10 milhas. Com 250 de grau de pique. 5634. Agora, 84. Agora. E o Quebec Serra passando a faixa da barra, livre aguenta para coordenação. Controle Salvador, boa tarde. Gol 2009, decolado, saída da El, na sua escuta. Gol 2009, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, autorizado direto da El. Direto da El, subindo nível 240, gol 2009. Azul 4462, autorizado a chegada. Mari, desça para nível de voo 060, QNH 1015. Aguarde. É 3 mil pés, o QNH 1015. 3 mil pés, 1015. São 3192, desça para 2 mil pés, repórter estabilizado no localizador. 2.3192, chamaré estabilizado. Recusou o campo? Autorizado, vento 180 graus, 109, Mike Serra Golf. Pode ser, capiteiro 10, pronto, azul 4065. Azul 4065 a linha e mantenho no 0. Aí mantém, grato, 4065. CNM 314, reduz a velocidade para 2109. 2109, CNM 314. São 3192, vai seguir tráfego, a posição de 11 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2 mil pés. 3192. Serra Golf, está autorizado em Serra Curva? Mike, Serra Golf. Confirme. Posso iniciar a curva aqui agilizado? Afirmativo, a porta livrando o eixo 90, Mike Serra Golf, decolado 05. Grato, vou pegar mais uma razão. Chané 6142, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, até no 25, decimal 45. Estilo 6142, 1268, 12545. Zero to one. Go ahead for airport to go zero to one. Zero to one, how many miles are you maintaining your best heading? Heading 200. How many miles? 10 nautical miles. And then direct position still. After deviation, fly pale descending 4,000 feet. Copy. After deviation, pale descending 4,000. Now zero to one. Gol no 097, chame a torre, 198, decimal 95. 18195, gol 097. 1895, gol no 097. Um tráfego Cirrus cruzando o campo com proa noroeste, correção nordeste, sem interferir neste decolagem. Está iniciando a decolagem, passamento do meu tempo atrás. Salvador, boa tarde, gol 097, estabilidade Electric Ray. Gol no 097, ajusta no 095, continua a aproximação, guardando pista livre. Tenente 1095, aguarda a pista livre, bom 097. Mike Serra Golf, controle agora no 208, muito boa tarde. 208, grato e bom trabalho a todos aí. Amém. Controle Salvador, esse é o Mike Serra Golf. Decolado na sua escuta, autoriza a proa de conte. Mike Serra Golf, mantenha condições visuais, suba até nível de voo 075, direto conte. 075 direto com onde o Mike Serra Golf? Direto 1, descendo em 3,000 feet. 3,000 feet. Descendo 3,000 feet, é o final 0 to 1. 6314, segue o tráfego 12 horas 9 milhas, desça para 2 mil pés e reposta estabilizada no localizador. 2 mil pés e autorizado de LR. 1097. Gente autorizado, pouso 190, bom 097. Torre Gol 1967, pronto, ponto de espera 10, observando a aeronave nesse caso. Mantenha Gol 1967, mantenha ponto de espera. Azul 4065, decolado ao 08, controle 1208. Controle 208, uma boa 4065. Controle Salvador, Azul 4065, boa tarde na saída da EL. Azul 4065, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL, autorizado direto Leda. Saída da EL, direto Leda, 340. Azul 4462, desça até 4 mil pés, do QNH 1095. 4.000, Então 3154, desça até nível de voo 050. 050. É Portugal 021, are you able to fly do not to intercept the call score? É para o Mexicão 021. Qual foi? We are able to proceed position Duna, CL 021. Fly direct to Duna, 021, descending 2000 feet, pode establish localizer. 2000 feet, direct Duna, call establish localizer, CL 021. 24. Pronto. Salvador, Aracaju, 230, Golf 677, decola pista 90, curva esquina na PUC Aracaju. Controle 1208, transponder 5157, 1884. Voo 1884, autorizado Aracaju, no nível 3230, na Golf 677. Decola da 90 com curva esquerda, o Aracaju é o açaí, 208, controle 5157, transponder, voo 1884. Correto, portão 3, chame pronto. Tração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 025, seu limite é o localizador. Esquerda 025, limite ao nosso grupo 44. Zero-to-one, reduce speed 200 knots. Speed 200 knots, certo, zero-to-one. Falou, boa noite, 84, para postamento, extremamente, portão 03. Autorizado, time táxi. Vai reportar. Mantenha em 2000 feet. É Portugal 021. Wilco, que é o 021. Quatro, quatro, meia, dois, até 3 mil pés. 3 mil pés, 1442. Estabilizando em LR, seu Genema 314. Genema 314, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 1295, 1314. Sou em Salvador, Genema 314, estabilizado em LR. Genema 314, ajusta no 0 no 5. Continue por cima, aguardando pista livre, forma o Boeing da Gol para iniciar a rolagem, Xané 6314. 6314, gente, confirma pista seca? Firme. Azul 4462, para testar localizador, direita, proa 050, desça para 2 mil pés, reposta estabilizado, localizador. Direita, 050, desça para 2 mil, depois lá no localizador, Azul 4462. Controle, dá presente o Mike Serra Golf, se possível solicita mudança de regra, ascensão 090, instrumento, tripulação aeronave homologada. Mike Serra Golf, confirma aeronave, tripulação homologada, instrumento? Afirmo. Suba para o 090 na proa de Conde, quando possível informe seu estimado do bloqueio do VR de Aracaju. Sente, precisa de informação mais precisa após o nivelamento com a correção do vento, aqui eu te passo a informação. 3154, desce até 3 mil pés. 3 mil, 3154. 097, mantém a posição antes da Juliette. Já mantém essa Juliette, até lá. Chené 6154, vento 190 graus, 089, cheque o trem, pouso autorizado no 0. 3 horas, pouso, Chené 6054. Comandante, só confirmando, baixou e travou? Baixado, travado. Grato. O gol 1967, decolado 013, controle 208, muito boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Controle, gol 1967, boa tarde. Gol 1967, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da ELF. Da ELF, para 360, 967. Azul 4065, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 25, ano 3395, 4065. Direito 1, contact Tower 118, decimal 95. Não, é 10. Salvador, Espião Zero, tu onde estavas? ILF, Canoé 10. Zero to 1, contact Tower 118.95. 118.95. Está pingado, Nokia, Azul 4402. 4462, chama a torre 118.95. 118.95, Azul 4402. Salvador, boa tarde, gol 984, ponto espera pra lá. Gol 984, mantém, aí ponto espera. Vai manter o ponto espera. Oi, Salvador, azul 4462. Azul 4462, ajusta ao 90 no 5, repórter externo, baixar travado. Oi, Tará, azul 4402. Chané 6314, solos 15, a livrar direito ao 219, boa tarde. É posto estabilizado no localizador. Seguindo o tráfego, sua posição de 12 horas, 10 milhas, com 190 de grau de speed. Ok, estamos sendo separados do tráfego no Xingué, 12 mil, autorizado LS, 3154. Check your landing gear, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. Landing gear down and lost, clear to land, runway 10, channel 021. Salvador, Chané, 3114, Juliette. 3114, táxi via Alfa, é posto da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3114. Tem que sair a golfinho, qual é o seu pouso? 1935. 935 copiado, grato, mas sai a golfinho. Ah, você escuta. Confirme quem modulou. Portugal 021 on the ground at 17. Leave the runway on your right side on Golf Taxiway and contact the ground 121-19. 121-19, leave runway on the Golf Taxiway. Portugal 021. Passe de ouro. Está autorizado direto SAP, desça até nível de voo 050, que é legal na 095. Tiff Paf Douros, é confirmado que o senhor irá fazer pilot para pouso? 7. Pouso autorizado na 0, vento no 90 graus, 099. Vive pouso, embaixada tá azul 4. Teve interferência no ILS nacional, no localizador? 3154, chamou a torre, confirma. Não, o azul teve interferência aqui na. Quase a mil pés aqui do localizador, aqui pela direita. Sim, tio, 4462, tem condição de continuar a aproximação? Ah, sim, sim. Tem livre pouso na 0, vento no 90 graus, 099, azul 4462. E depois azul 44 também. Gol no 967, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 251-133-95, 967, boa tarde. Salvador, boa tarde, Itan 3154, externo, baixa travou. Itan 3154, ajuste no 015, pode ser aproximação, aguarda pista livre. Solo aos 2-0, livrar direita, 1-2-1, decimal 9. Obrigado, 4-4. Solo aos 4-4-6-2, levou o Porto Sol, boa tarde. 4-4-6-2. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte da Juliette, por gentileza. Me confirme qual foi a interferência de rádio que o senhor recebeu na final, por gentileza? Não, foi interferência de rádio, senhor. A gente estava estabilizado no localizador e o localizador perdeu, simplesmente puxou a gente para a direita, fora do eixo. Ok, ciente, muito grato. Foi a interferência do localizador que variou mesmo. Aí, a variação do localizador, né? Positivo, sobe de 1.000 e 1.200 pés. Valeu. Salve. Boa tarde, eu sempre estou dando 4-1, tá vindo de onde? Autorização para a vitória da conquista. 5-2-4-1 no conquista, o ajuste no 0 no 5, guarda cópia. Vai já. Ground Epsilon 0-2-1 approaching Juliet. É Portugal 0-2-1, taxi via Juliet to stand 1-0. Juliet stand 1-0, Portugal 0-2-1. Sangue de Bravo, pronto, cópia. Ideal de saída. Dois nove zero. Zero, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050. Quer negar no 095? Insano do Paraguaçu, 500 pés. Regulada em Rimar, em coordenação com a torre 1895. O controle 1208. E aciona o 0137, o Tang de Abraão. Ok. Está acionado no pátio da R. Machema e a torre agora 1895 para decolagem. O ajuste no 095. Quantos a bordo, Tang de Abraão? Quantos a bordo? 4462, aproximando da Juliette. 4462, ingresso da Juliette, portão 08, muito grato, senhor. Juliette 08, obrigado. Salve, Salvador. Boa tarde, está 3154, lembrando na pescota. 3154, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue Alfa, reportagem da Juliette, está 3154. Salve, Salvador, boa tarde, Oxenia 6321, formação uniforme, autorização Brasília. 6321, na guarda cópia, o ajuste 1095. Guardando. Solo, Oxa 6327, pushback, estouramento. Tá pronto pra cópia? Pronto. Confirme o nível pra Ilhéus. 180. Ok, autorizado Ilhéus 180, Golfo 677. Decola pista 1-0, curva à direita da El Coral. Controle 1208, transponder 5403, o 6327. Autorizado Ilhéus 180, Golfo 677, decola 1-0, direita após da El Coral. 1208, controle 5403, transponder 6327. Portão 1, autorizado por estacionamento, chame táxi. Chamará, 327. Trip 52, quadrão, no pronto cópia. Afirmo pra você. Salvador Conquista 200, decola pista 90, curva à direita, saída Arboa, porra direto, controle 1208, transponder 5173, o trip 5241. 200, decola 90, curva à direita, pode decolar, saída Arboa, porra direto. O controle 208, transponder 5173, 5241. Pátio 3, chame pronto, 5241. Agora. Deixa eu pôr. Thanks. Para ingresso na Juliette, da 3154. 3154 antes da Juliette, foi isso? Afirmativo. Está aproximando dela. Ok. Ingresso Juliette, portão 5, tenha uma boa tarde. Ingresso Juliette, portão 5, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Trolho, Papa Romeu Tango India Bravo, decolou em Rimar, na Pro 290. Até mais do que isso aí. Tango India Bravo, informe seu tempo total de voo. Serão 2 horas, senhor. Sérgio, após ter afastado 20 milhas, afastado de Salvador. Pois, eu vou chamar 20 milhas agora, o Bravo. No final, piloto, o PIF passou. Salvador, passe de ouro, final de ouro. Passe autorizado, reporta final, passe de ouro. Ouro. Tom 3217, autorizado, Duna 2500 pés. Isso, 3217. Tom 3217, autorizado, Duna, após desvios, adicionando até 2500 pés. Claro, táxi, 6327, 80 a bordo, 3:30, alternando Salvador. Direita, ponto de espera, 1895, ajuste no 095, boa viagem. Ponto de espera, 1895, torre, obrigado, bom dia. Douros, base, a embaixada travada, espaço vem full, posição. Pif checado, pouso autorizado, 1 a 0, vento 180 graus, 1 a 0 9, espaço Douros. Espaço Douros. Douros 2, base, trem embaixada travada, espaço vem full, pouso final. Pif checado, aguarde autorização de pouso, Pif espaço Douros. Corrige autorizado, PIF 422, 190, vento 190 graus, 109. 2. Pronto. Salvador, Brasília, 320, pesolo 710, curva direita, saída, boa elefa, controle, 208, transponda 5410. Salvador, Brasília, autorizado 320, via antes do 17. Decola da 10, primeira curva direita, árvore elefa, controle de 1208, transponder 5410, Oxalé 6321, portão 7. Nome é 20, retração para sequenciamento, mantém presente prova, seu limite é o localizador. Aqui é a prova, limite ao lado, 620. Livre à direita, solo 1219. 209, 610. Chané, 6327, anima 310. Anima, 6327.